táxi via taxiway Alfa Juliet Gate 10. Sua para o número 500 pés, informa ajuste na 013. Identifique, chegada bom, se dê, se mantenha 060. Boa, 060, chegada bom. 11. Alfa Juliette para 113, 114. Meta 79, desça para 4 mil pés, ajuste na 014. Indicado. Você tem condições de manter presente velocidade até o externo? Sim, mantenha presente velocidade, comenta 79. Salvador, boa tarde, 35240. 35240, boa tarde, identifique chegada mar e desse mantenha o nível 050, reduz velocidade para 2009. 050, conduzindo nós, 35240. Salvador, muito boa tarde, web 6721. Web 6721, boa tarde, contato radar, Momo Frotti, submantenha 330. 330 na Momo Frotti, 6721, possibilidade de voar Cogbo? Aguarde a coordenação, 6721. Pode voar Momo enquanto aguarda? desde meu país, só destino 013, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reportado estabilizado, também 3. Saída Abo Elefa, frequência do controle 120.8, código 5430. Autorizado 80, conquista decolada 10, curva esquerda Abo Elefa. Controle 208, transponder 54. Confirma o sinal? 5435? 5430. 5430. 1141, desça para o nível 050. 050, ok? Ok, a curva à direita, ok. Desça e mantenha nível 060. 060, 35240. Qual é o setor de decolagem? Meu país, ajuste na 013. 3, 2, 0, 1, 3. Salvador, boa tarde, 3, 2, 3. Cruza 180, 150, informação que é bem. Então, 3283, boa tarde, essa é a minha indicação, chegada a Mari, desse mantém a nível 070, reduz a velocidade para 2009. 070, reduzindo, tá, 3283. Na 61141, desce para 4000 pés, ajuste na 013. Desce para 4000 pés, ajuste na 013, ajuste na 013. Visão localizador, terminal Brasil, são 635. Gente, complete final, chame torre, o nono 8395. 295, uma boa tarde. Boa tarde, 763, zona 5. Minha 3, zona 5, chama no externo, baixar de travado. Tá amarelo. Chama a 6141, indicada. Indicada no momento. 2, 0, 0. Sim, reduz a velocidade para 2309, nós, deixando a 6141. Pode chegar? Por gentileza, senhora, seria possível que dar uma ligada lá para a Torre de Campinas novamente para ver como é a situação lá? Ok, pode dar uma checada aqui, só que adianta que a hora que a gente tinha ligado, eles falaram que não tinha nem começado ainda a remover a massa. Quem mais a gente liga aqui para saber a última informação? Aguarde, cara, na escuta. Muito obrigado. Canar 6141 informa tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo noroeste, cruzando nível 120 para 330, Boeing 737. Cometa 79, autorizado da presença pro hoje da El, desça para 2000 pés, ajuste na 013. 2000 pés da El, lugar no 3. Cometa 79, correção, da presença pro hoje Duna. Duna. Chanar 6141, desça para 3000 pés, ajuste na 013. Desça para 3000 pés, está no 0, 5, 5240, desça para 4000 pés, ajuste na 013. 4000 no 013, 3540. TAM 3283 de autorizada, desça para nível 050. 050-3283. Cessna 721 no Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, grato, boa tarde. Boa. Trip 5240, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite o curso do localizador. 010, limitado pelo localizador, Trip 5240. Anerme 141, reduz a velocidade para 2009. 2009, do Anerme 141. Cometa 79, autorizado LS, X-Ray, pista no zero, reposto estabilizado. Cometa 79, autorizado com segmento, reposto estabilizado. Canerme 1141, desça para 2000 pés, ajuste no zero no 9. Descendo para 2000 pés, ajustado no 0, no 3, confere? Afirmativo, no 0, no 3, o ajuste. Hidrato. Para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite o curso localizador. Esquerda 010, a proa, limite log 3283. 754 no gate 8, autorizado a reporte para o táxi. Reportarei, táxi, 1754. Alô, boa tarde, está na 635, de drone, acessou. Fortinet 6315, boa. Prossiga táxi via taxiway Alpha, reporte para ingresso no pátio principal. Pela Alpha, reportará para ingresso no pátio. Sete 79 no localizador. 79, firme. Complete canal de chame torre 118, decimal 95. 1895. Ana René 1141, reduz a velocidade para 1909. Resta uma navegação vendo para hoje Duna, autorizada LS, que foi pistão no zero, resposta estabilizada. Ok, reduzindo para 1909, autorizado para hoje Duna, interceptar o ILS. Vai importar, estabilizado, achando em 1, no 4. Cometa 79. 79. Visão nenhuma. Tá atento, muito obrigado. Vai. Mano, o avião continua lá, continua na pista. Afirmativo. Obrigado. Ajuste na 0 na 3. 095-3000-3552-400. Tô no 806, no portão 06, tô ciente, vai aguardar. Pra já tá puxando o setor. Tá aguardando. Quanto foi fazer o pushback simultâneo 806? O senhor vai guardar que o tráfego no 08 já puxou e tem mais um tráfego para ingressar no pátio. Aí depois eu vou autorizar o plano. Tá, ok. 1709, eu chamei 1, não consigo. Autorizado para Natal, nível 370, 3190. Decola da 1-0 com curva à esquerda, na Puca, transição e paro. Controle 1208, aciona 5441. Autorizado conforme 370 para Natal, Tuzulo 10, decolada 10, curva esquerda, Puca de Par, 120.8 ao controle, 5441, transponde. Tô no 600, cotejamento correto, chão para os pega acionamento. Chamarei, gol no 600, portão 1. Solão 8069, está distante aqui na 918, a gente está com o trator que está acoplado com os pega, está totalmente pronto. Para ingresso, janela 635. É 315, mantenha destaque seu Gillette, do Fisco Portão 08. Só um minuto. O Gol no 754 também, escuta? Perfeito. Tem como me informar se puxou deixando a entrada do Portão 08 livre? Como certo, eu já tenho que estar pra entrar. Gente, 315, Gillette, Portão 08. Livre pro 08, Janela. Gol no 806, pode acionar na posição e chamar para posterior pushback. Já está acionando, vamos chamar para o Chico 1-8-0. Gente. Chama RN1-4-1, complete final, chame torre 10295. 10295, vai chamar, chame RN1-4-1, final, chame torre. 3-5-2-4-0-3-A-DLA-6-O-E-P-S-T-O-N-0, resposta estabilizada. Iete, 3-5-2-4-0. Então, 3283, desce para 2000 para exigir 903. 2003, 283. Papa Tango, Romeu, Oscar. Correção, Papa Tango, Romeu até Oscar. Prossiga. Ciência. Fechado 0-1-3, achando M1, não faço. 8, transponder 5426. 3193, portão 09, se guardar, se entrar, puxou a retaguarda. Mantém, escuta e aguarda. No 754, livre táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-3. Boa tarde. Voo 1-8-0-1, no portão 06, assim que o tráfego da companhia livrar retaguarda, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Assim que a aeronave da companhia livrar, autorizado pushback, o número também. Sou 3193, portão 09, assim que tráfego da Gol livrar retaguarda, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Vai ataque, sou 3193. Autorizado pouso, proxené 6141. Afirmo, pista livre, autorizado pouso no 20 graus, 109, 1013. Autorizado pouso, chame 6141. Salvador, boa tarde, 35240, final de 7 milhas e meia. 35240, boa tarde, complete aproximação, informarei pista livre, vento no 20 graus, 109, ajuste no 03. 1013, na sua escuta, 35240. doutor. Boa tarde, voo 924 para Maceió, informação Quebec. Voo 924, boa tarde, autorizado Maceió, 350, período 58. Nicolas da Pistão 10, com curva esquerda na Pulca, transição Aracaju. Controle 120, décima 80, transponder 5440. Para decolar, engraçar para decolar. 7 com proa. Ok, 7, aguarde para decolagem. Guarde 106. Afirmativo. Deslocamento para o ponto de espera, aguardando para decolagem. Pochiné, 6141, solo aos 36, para prosseguir no táxi, chamo solo 121 no décimo 9. 219 a chamar, para prosseguir. Trip 5240, pista livre autorizada, pouso 120 graus, 08 nós. Gente, pouso livre, embaixo travado. Solo Salvador, Xanar 6141, livrou a pista. Xanar 6141, o ciente, taxia via Alfa, chama antes da taxia de leite. Informo que tem tráfego puxando no setor, você provavelmente vai ter que aguardar. Ok, ciente, vai chamar para a leite, Xanar. 5447 para pushback e acionamento. No pátio 35447, a tripa está livre, chama táxi. 5447 1806 está pronto para o táxi com 179 a bordo, 1h50 do meio até no registro. Gente, voo 1806, vai ter que ficar via parte 1, seguindo o tráfego da TAM puxando no 02. Quando no ponto de espera da 10, chama a torre. 1-1-8, decimal 95, altímetro 0-1-3. Vai via parte 1, atrás da aeronave da TAM, ponto de espera, chama a torre 82-95-1-1-8-0-6. Xanar 6141, mantém posição antes da Juliette. Ok, vai manter a posição antes da Juliette, 1-1-4-1. Passaria do 2230 na remota no 4, autorizado se estiver acionamento, chama ataque. Gente, chama no ataque, 2230. É, trip 5240. Trip 5240, ingressa na Kilo pro pátio 3, a tentar a nave da companhia que já iniciou o push no pátio 3. Kilo pátio 3, sim. Então permanece na escuta da torre. Gente. Voo 754, após a passagem do Airbus até curta final, ali mantém pista no zero. Autorizo o Guardião 06 um circuito aqui pela direita da 17. Afirmativo, autorizado, curva à direita, atenta a tráfego agora na curta final, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, Guardião 06. Gente, 06 tá visual, vai ingressar aqui na viela do vento pela direita, 06. Bom, meu Juliette Tango November, ah, bravo Juliette Delta, copia? Autorizado, ah, bravo Juliette Delta 280, eu perdi no 16. Decola da pistão 97, curva direita na Dael, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5413. É o Delta Alfa Eco Lima, após Leda, após Bridge. Dael, após Leda, após Bridge, Correto. Você está no pátio da Aristar, qual é o PLB? PLB 04. Estacionamento de táxi se chama Torre, 118, decimal 95. CP5, 447 para o táxi. PLB 67. Autonomia de 3 horas, alterna Palmas. 5447 da Trip vai taxi até a saída do pátio 3, aguardando. 5447, aguardo na sua frequência. 3283 livrou na sua escuta, Saulo, boa tarde. 3283, boa tarde. Alfa chamando de taxi Juliette. Alfa, Juliette, informa 3283. Para o táxi C32, o nome é Alterna João Pessoa, totalmente 4 horas e 9 minutos, 170 a bordo. Está 32 no meio, táxi direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 0013. Autorizado táxi direita à Índia, ponto de espera da 10, 10295013, está 32 no meio. Pulsionero 6141, servo tem traço da Gol e após o atraso TAN. Após o TAN, ingressa Juliette, portão 04. Ok, visual com tráfego da Gol. Ainda após o TAM, prossegue para o posição 04, chegando em 141. TAM 3283, Juliette, portão 03. Juliette, 033283. 5447, inicialmente mantém a saída do pátio 3, aguardando. 5447. Passarelo para o táxi, tem 75 no POB, 4 horas alterna Salvador. Passarelo 2230, táxi até o traverso 06, altímetro no 013. Então, através 06-7-2-2-3-0. 06, é após estabilizado para prosseguir o táxi do Guardião 06. Bem, 06. Confirme. Yankee, Mike, é voo local? Curva esquerda no corredor forte, controle 1208, aciona 0126. Autorizador local, salvador pelo corredor forte, até o segundo, 2210, vai colocar o local, controle 1208, qual o pátio para o B? Pátio 04, não copiei. 11102, está 3216. A linha decola para o Sona Zero, está 3296. 02, pátio 4, acionamento táxi com a torre 118, decimal 95, não lembrei em que mais. 118, está ingressando agora na Juliette, táxi em frente. Seu ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1-1-8, próxima 9-5. 5-4-4-7, ciente. Quando passar o TAM, segue reto e no ponto de espera 118-9-5. 5-0-1-1-1, ultrassom, 2-0-6, bom. Ciente, número 500, país, corredor Vera Cruz, após Parito. Autorizado Guarulhos, 340, aperto no 16, decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, aciona 5442. Só um minuto para cotejar. O 6141 autorizado, ingresso no 04. O que está passando por 04, 6141? 3805, pode cotejar. 3805, autorizado 340, conforme apresurou 16, decola da 10, curva na direita, nada é, o Leda Bridge 1208 ao controle, 5442 no transponder, 3805. 3805, correto, chama, te pega o estacionamento. Preparado. Passaré 2230, o número 2, atrás do trip, está ingressando agora no pátio 1, ponto de espera da 10, torre 11895. Segue o trip, ponto de espera da torre 11895.